timidez, deixar esse medo e te procurar. Mas eu tô tremendo, ah, eu tô com medo. E quando eu fico com medo, eu começo a gaguejar. E como vou falar, se nem sei por onde começar? Vai me perdoar, se acaso eu gaguejar. Quero ouvir todo mundo, eu tô apaixonado por você, eu tô apaixonado por você, eu tô. E é só isso que eu sei dizer. Eu tô apaixonado por você, eu tô apaixonado por você, eu tô. E é só isso que eu sei dizer. Agora eu quero ouvir só vocês. Eu tô apaixonado. E é só isso que... Vamos lá, galera! Eu tô apaixonado por você, eu tô apaixonado por você, eu tô. E é só isso que eu sei dizer. Vamos lá! Eu tô apaixonado por você! Central do Sertanejo. Última vez, fica comigo. Confesso, eu tentei ficar sem você, mas não consigo. Quando o amor se faz grande demais, obriga o coração a voltar atrás. Inútil brigar quando bate a paixão, melhor se render e pedir perdão. Você demais. Provém que não sou capaz de ficar um minuto sem ter você. Te amo com a força do coração. Quisera sofrer em vão. Não se arrisca um amor por qualquer prazer. Eu amo demais você. Eu amo demais você. Te peço a última vez, fica comigo. Confesso, eu tentei ficar sem você, mas não consigo. Quando o amor se faz grande demais, obriga o coração voltar atrás. Inútil brigar quando bate a paixão, melhor se render e pedir perdão. Eu amo você demais. Provei que não sou capaz de ficar um minuto sem ter você. Eu amo demais você. Central do Sertanejo. Detestei, vive me dar um beijo. Se ficar com essa frescura, eu vou te pegar de jeito. Sei o que tá querendo, chaveca até a minha irmã. Não vacila que eu sofro tanto.

Estamos de volta com Central do Sertanejo. Estamos de volta com Central do Sertanejo na sua terça-feira, excelente terça. E pra continuar tem Lucas e Luan, Renascer. O inverno vem e traz a solidão. Sem você, sem você. Minha voz te chama, te procura em tudo que ficou de nós. Um pedaço de mim é você. Quando o vento vem e sopra uma canção, coração quer você. Pelo menos um segundo desse olhar, a esperança, o meu sol é você. Renascer desse amor das cinzas da paixão que ainda queima em mim. Quero asas pra voar e ser feliz outra vez com você. Renascer desse amor das cinzas da paixão que ainda queima em mim. Quero asas pra voar e ser feliz outra vez com você. Pelo menos um segundo desse olhar, a esperança, o meu sol é você. Renascer desse amor das cinzas da paixão que ainda queima em mim. Quero asas pra voar e ser feliz outra vez com você. E ainda queima em mim. Quero asas pra voar e ser feliz outra vez com você. Central do Sertanejo. Se você tá carente, não tem nenhum esquema. Eu tô me alongando, soluciono o seu problema. Se você tá carente pro final de semana, eu tô me alongando, dou carinho, beijo e cama. Se você tá carente, faça um investimento. O serviço é garantido, facilita o pagamento. Ando de mãos dadas, beijo na boca. Falo que te amo, te deixo louca. Ando de mãos dadas, beijo na boca. Falo que te amo, te deixo louca. A gatinha é quem escolhe o tipo do serviço. De Leandro te garante que o prazer é compromisso. A gatinha é quem escolhe o tipo do serviço. De Leandro te garante que o prazer é compromisso. Se você tá carente, não tem nenhum esquema. Eu tô me alugando, soluciono o seu problema. Se você tá carente pro final de semana, eu tô me alugando, dou carinho, beijo e cama.

nascemos do amor e por isso fazemos amor com amor. Reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, ajoelhada nos lençóis. Reza pra nós, reza pra nós, se a mala escondida é pecado, tá ferrado, reza dobrado pra nós. Reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, ajoelhada nos lençóis. Reza pra nós, reza pra nós, se a mala escondida é pecado, tá ferrado, reza dobrado pra nós. Se a mala escondida é pecado, tá ferrado, reza dobrado pra nós. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Você falou beijo, me liga. Opa. E ela ligou, vamos atender junto aí, rapaz. Alô, como você tá? Eu tava com saudade esperando me ligar. Já faz tempo que eu tô te querendo, coração dizendo, acho que vai rolar. Alô, onde você tá? Depois daquele dia precisava te encontrar. Pra dizer o que eu sinto, não minto, ser só seu amigo, não sei se vai dar. Não sei o que aconteceu pra ser assim. Ficou tatuado, está marcado e não sai de mim. Você chegou e levantou o meu astral. Chegou de repente, chamando a atenção. Só foi eu te olhar, senti atração. Só tive tempo de te pegar e te entregar o meu telefone, na esperança de você me ligar. Foi como um sonho, mas gritei o seu nome. Olá! Alô, como você tá? Eu tava com saudade esperando me ligar. Já faz tempo que eu tô te querendo, coração dizendo, acho que vai rolar. Alô, onde você tá? Depois daquele dia precisava te encontrar. Pra dizer o que sinto, eu não minto, ser só seu amigo, não sei se vai dar. Não sei o que aconteceu pra ser assim. Ficou tatuado, está marcado e não sai de mim. Você chegou e levantou o meu astral. Chegou de repente, chamando a atenção. Só foi eu te olhar, senti atração. Só tive tempo de te pegar e te entregar o meu telefone, na esperança de você me ligar. Foi como um sonho, mas gritei o seu nome. Vamos cantar! Alô, como você tá? Eu tava com saudade esperando me ligar. Já faz tempo que eu tô te querendo, coração dizendo, acho que vai rolar. Alô, onde você tá? Depois daquele dia precisava te encontrar. Pra dizer o que sinto, não minto, ser só seu amigo, não sei se vai dar. Alô, como você tá? Eu tava com saudade esperando me ligar. Já faz tempo que eu tô te querendo, coração dizendo, acho que vai rolar. Alô, onde você tá? Depois daquele dia eu precisava te encontrar. Pra dizer o que eu sinto, não minto, ser só seu amigo, não sei se vai dar. Alô, Central do Sertanejo. Pra que me xingar? Pra que me ofender? Eu sei você me ama e eu amo você. Aqui na nossa cama é lugar de prazer, não é lugar de brigar. Não tente virar as costas pra mim, chega de bate-boca, isso não é legal. Entra em sintonia com o meu coração, saia desse baixo astral. Pra que complicar, desse descomplicar, se é muito mais gostoso viver só de amor. Tira o bico da cara e me dá um sorriso,